pode um pai dizer à sua filha no dia da idade de entender as coisas do seu tempo, do seu dia, da sua filha de felicidade? Saudade, quantas alegrias serão maiores que as da valsa dançada neste dia, na alegria neste dia. Poderei rezar por você? Desde quando você reza por mim? Quanto pensei ensinar do que aprendi com você? Quantas vezes fui amigo mais que pai? Quantas vezes minha verdade fez você chorar? Perdoe, querida, eu não podia mentir para você. Seja você o que você quiser, viverei para ajudar.